respeitável público, boa noite. No ar... Revista Old Par. Atenção, atenção, atenção. Vai começar a sessão. Comédia. Poesia. Tragédia. De muita alegria. Vamos todos sorrir e cantar na Revista Old Par. Revista Old Par. Com a recomendação do mais famoso uísque do mundo, a Rádio Nacional oferece a seus ouvintes uma alegre e movimentada audição de música e bom humor. Vamos todos sorrir e cantar na Revista Old Par. A Revista Old Par anuncia hoje em lânguidos gemidos de violino... Alma Cigana.